18, prossegue via Índia até o ponto de espera e lá 1895. Voo no 885, uma boa noite. Web 5827, pronto pra cota? Prontíssimo, Web 5827, autorizado Galeão, via UP de Luna 0 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 90, primeira curva direita. Acione o código 5177, frequência do controle 120.8. 5827, autorizado 360. Entrando a rota do plano, UP de Luna 0 até SMAP, após segue na rota, decola da 10, curva direita, 5177, é o transporte, 208 é o controle. Web 5827, muito obrigado, senhor. Web 5827, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 04. Já tinha falado quanto pronto no 04, senhor. Autorizado em São Juliette, portão 09. 09, vamos lá, 3-9. Terra Lima, vento 200 graus 079, supervisão de decolagem pistão 7. Aí, Salvador, boa noite, vou no 885, no ponto de espera, pronto. 1885. Ali mantém o estando zero. E mantém a 10, vou no 885. Decolado ao 06, ativo o controle, 120.8. 1208. Controle, boa noite, é o Papa Romeo Kilo Serra Lima, decolado, perfil arco. Papa Romeo Kilo Serra Lima, contato radar, suba para o nível 280 na saída arco. Lima. Voo no 85, autorizado decolagem pistão no 0, vento 200 graus 07 nós. Decolagem autorizada, voo no 885. Grato. Tem uma chuvinha chegando no externo aqui, ok? Ciente, informarei. tarde, Salvador. Muito boa noite ao Trip 5218, interceptando o ILS. Trip 5218, faz uma aproximação, pode baixar de travado. Passará. Está presente, Leda, pós-bridge. Confirmar o vento pro trip. Trip 5218, vento de 190 graus, 07 nós. Dado. Confirmo, baixar e travado. Um momento, senhorita, baixar e travou. Trip 5218, autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 07 nós. E o pouso 5218. Boa noite, Web 5827 na 04 para Porto de Fundamento. Web 5827, coordenando com a equipe de solo, reporte para táxi. Coordenando com a equipe de solo, reporte para táxi, 5827, cuidado. Trip 5218, livrando. Trip 5218, autorizado Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Reporta Alfa, livra na Juliette, Trip 5218. Trip 5218, autorizado ingresso na Juliette, remota 1-3. Juliette 1-3. Serra Lima, Centro Recife no 260, no 288. Rona 260, no 288, na boa noite. Táxi, Subjet 5827, tem 176 a bordo, 3 horas e 40, alternando com o fim. Sub 5827, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, QNH1018, bom voo. Tá com nível táxi, ponto de espera pela Índia, 118.95, 1018 é o ajuste web 5827, muito boa noite, senhores, obrigado. Confirme que chamou o sol? Azul 4071. Azul 4071, não possui o seu plano no momento, aguarde mais instantes. Que hora está prevista? Alto 47, só gostaria de saber a hora prevista. Confirme destino? Campinas é da Elia da Bridge. Lá no Guarda. Ainda cola 90, web 5827, querido. Iniciando no 0 web 4071 no próximo, cópia? Seu plano acabou de chegar aqui. Prossiga. Azul 4071, utilizado Campinas, que é UP Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da Elfreda Bridge, pista 90, primeira curva à direita. Acione o código 5413, frequência do controle 120 decimal 8. Cruzado pouquinho, avisa 360, espera até a Olinda Briggs, decola do 0 para a curva direita, presumo 16, até Belo Horizonte, posto na quadra 5413, padrão 208. Azul 4071, no cotejamento correto, reporte 1 para posicionamento, portão 01. Olinda. Olinda, web 5827, obrigado, senhor. Boa noite, 6748, boa noite, desce para 2000 pés, na vista no 01. Vou entrar, se é presente. Jet 5827, chama agora o centro Recife, 251. 251, senhor, muito boa noite, Web 5827. Ah, boa noite. 748, autorizado ELS 1018. Autorizado ELS 1018, Web 6748. Autorizado Recife via UP Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju, 190, primeira curva à esquerda. Acione o código 5404, frequência do controle 120, decimal 8. Sente autorizado Recife 350 pela UP Whisky 58, decola da 190 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5404 para o Oceaner 6310. Sané 6310, cotejamento correto, reporte tanto para puxa, sanamento, portão 06. Sente, chamar a puxa, sanar 6310, vai ser olhado. Salvador, boa noite. É o TAN 3662. Sente a informação ativa, nível 370 para Natal. TAN 3662, pronto para a copa? Afirmo. TAN 3662, autorizado Natal, via UP Zulu 1-0, até Natal, após conforme roda plano de voo. Nível 370, saída Puca, transição Zipar, pista 1-0, primeira curva à esquerda. Acione o código 5407, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Natal, via UP Zulu 1-0, após direto. Autorizado 370, saída Puca, transição Zipar, decolando da 1-0, com primeira curva será à esquerda, transponder 5407, o controle 120, decimal 8. TAN 3662, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, confirme o portão. Estamos no 8. Ciente, reporte pronto. Ciente, 219, para. TAN 3165, informação Whisky confere, pronto para cópia. TAN 3165, autorizado Galeão, via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível autorizado é o 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 10 com primeira curva à direita. Acione o código 5414, frequência do controle 120 decimal. TAN 3165, acione o código 5414 via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme roda do plano de voo. Saída da Euleda Bridge, pista 10 com primeira curva à direita. Coteja. TAN 3165, transponder 5414. Cotejamento correto, reporte pronto para custo e acionamento. Portão 1-0. Tá, vamos voo 1-3-2. Corrigindo, voo 1-8-8-9. 1889, informação é Whisky, ponto para cópia. Voo 1889, autorizado Galeão, e a UPS 190 até SMAP, após conforme rótulo plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 90 com primeira curva à direita. Acione o código 5412, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizando o Daniel 360, Delta Zulu 10 até SMAP, Israel, Delta Bridge, curva direita 54-12-208, controle voo 1889. Voo 1889, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 09. Fala Salvador, Realtan 3858, informação Whisky-Caciente, cópia do Fortaleza. Realtan 3858, informação Whisky, confere, pronto para cópia. Então, 3858, autorizado Fortaleza, via Upezulu 19, nível 370, saída Momo, transição Froti, pista 10 com primeira curva à esquerda, acione o código 5410, frequência do controle 120, decimal 8. Fortaleza, autorizado, nível 370, conforme a rota do plano, decola Momo, transição Froti, na saída 12080, transponder 5410, então 3858. Então, 3858, cotejamento correto, confirme o portão. Então, 3858, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Obrigado. Pessoa de veículo lá comprou, norte, confirme. Condições de decolagem sem interferir com o sinal da 1-0? Decolagem, reporte para o solo guardião, vento 200 graus, 08 nós. Vento 200 graus, 08 nós, guardião, decolagem com o plano sem interferir com o sinal da 1-0. Informa um helicóptero agora decolando do Pátio do Grêmio, mas tem frio com essa aproximação. Gente, o Web 67